não se rende, não se entrega, batalha até o fim, em defesa da favela. O orgulho dessa gente há muito tempo está ferido, anos de sofrimento que não tem nenhum sentido. Pai de família pobre é visto como bandido, trabalha a vida toda para não morrer de fome, produzindo luxúrias que o sistema consome. Eu vim pra resgatar a nossa posição, o pobre trabalhador é mais que preta campeão. Em primeiro lugar, bote fé, irmão, na correria da vida, vivida do lição, no presidente, no governo da nossa nação. Considerado como pobre, vivendo a raça no grito, sustentando a família com um salário mínimo. 5 da manhã, começo da rotina, bandeco na mochila, requentado ao meio dia. O sol desaparece e ainda está na lida, exemplo das quebradas do nosso dia a dia. Coisas que não são vistas por essa burguesia. Burguesia malandro, sistema de grande, sistema de pequenos, e toda essa gente aqui só vive no veneno, lutando por emprego pra não precisar roubar e ganhar o seu dinheiro pra família sustentar. Sistema de grande, sistema de pequenos, e toda essa gente aqui só vive no veneno, lutando por emprego pra não precisar roubar e ganhar o seu dinheiro pra família sustentar. O dinheiro fala alto, impede a publicação do filme verdadeiro do nosso povão. Não queremos saber como está o parlamento, mas sim como está o nosso desenvolvimento. Não sei por que existe essa tal eleição, se quando precisamos só ligam pros barão. Somos criticados e muito humilhados, lutamos pela paz e a guerra vem do outro lado. Sistema corrupto, covarde, vem tentar nos derrubar. A favela que é forte, só quem vive pra falar. O sonho é constante, a procura da paz. TDP manda um salve, malandragem, até mais. Pai provedor e mãe dona de casa estão em extinção na nossa quebrada, por causa dos safados que metralham nossas casas, destroem nossos sonhos, nossas vidas, fazendo crianças virarem homicidas. O futuro é incerto, a história de um povo que só ouvem tiros lá do alto do morro. Tranquilidade aqui, não temos nem um pouco, por causa dos playboys que só andam como loucos e são elogiados por causa de um troco. Hip hop tem conceito e não se vende por dinheiro. Somos antissistema, é só de maloqueiro. Sistema de grande, sistema de pequenos, e toda essa gente aqui só vive no veneno, lutando por emprego pra não precisar roubar. Sistema de grande, sistema de pequenos, e toda essa gente aqui só vive no veneno, lutando por emprego pra não precisar roubar e ganhar o seu dinheiro pra família sustentar. Estou insatisfeito com a televisão, pois ladrão de verdade eles não mostram não. Mostrando o gueto que só tem sangue bom, de uns dias pra cá só escuto ladainhas. Vizinhos por aqui se escondendo atrás das linhas, falando da vida e da nossa rotina, mas a realidade aqui é falado pela RIM, considerado como louco, ladrão, homicida. Mas isso não faz parte das nossas vidas, sempre explorados pelos mais fortes, os negros, os brancos pobres, ralando, se esforçando, morrendo, se crucificando, vivendo e sofrendo grandes gozações de riquinhos que os pais se acham bons. Sofrimento por aqui nunca tem explicação, genética aqui é destruída com oitão. Orcs semelhantes, mas vidas diferentes, mascarados aqui só quer matar a nossa gente. Filho pede pão, mãe pede carinho, mas o que o pai recebe? Um tiro no ouvido. PM mata 3 e ainda está solta. Lalau está nas ruas por roubar pouco dos coxos. Aqui é PVF dando lição de vida, junto com a galera fazendo correria, mostrando pro mundo inteiro o valor de uma vida. O valor de uma vida, velho. Sistema de grande, sistema de pequenos, e toda essa gente aqui só vive no veneno, lutando por emprego pra não precisar roubar e ganhar o seu dinheiro pra família sustentar. Sistema de grande, sistema de pequenos, e toda essa gente aqui só vive no veneno, lutando por emprego pra não precisar roubar e ganhar o seu dinheiro pra família sustentar. A nossa força vem de Deus, mas o nosso coração é de homem. Convivemos com preconceito, miséria e com a fome. Há sistema de grandes, há sistema de pequenos. Família PVF, esse é o dilema. Compraria das ruas, sacerdócio real, poetas da periferia lá do oeste de Goiânia. Não nos rendemos às algemas. As algemas.